andrecedesmoral.com.br. Eu não aguento mais tanta ligação. Foi você que me mandou embora e agora pede o meu perdão. Uma história tão bonita que a gente viveu, e o culpado não fui eu, não fui eu. Agora vem dizer que tá arrependida, que quer voltar pra minha vida. Mas deixa eu te dizer que eu não te quero mais. E você foi acreditar em suas amigas, virou conversas e intriga. Mas deixa eu te dizer, não vou voltar atrás. Eu não vou, por tanto que me desprezou. Fui um cachorro e só me humilhou. Por 1 milhão não quero seu amor. Eu não vou, por tanto que me desprezou. Fui um cachorro e só me humilhou. Por 1 milhão não quero seu amor. Por 1 milhão não quero seu amor. Meu parceiro do Rocha, esse é sucesso, meu irmão. Meu irmão Jackson Produções, esse é Moral. Eu não aguento mais tanta ligação. Foi você que me mandou embora, agora pede o meu perdão. Uma história tão bonita que a gente viveu, e o culpado não fui eu, não fui eu. Agora vem dizer que tá arrependida, que quer voltar pra minha vida. Mas deixa eu te dizer que não te quero mais. E você foi acreditar em suas amigas, virou conversas e intriga. Mas deixa eu te dizer, não vou voltar atrás. Eu não vou, por tanto que me desprezou. Fui um cachorro e só me humilhou. Por 1 milhão não quero seu amor. Eu não vou, por tanto que me desprezou. Fui um cachorro e só me humilhou. Por 1 milhão não quero seu amor. Por 1 milhão não quero seu amor.